Nossa, a estratégia já está funcionando desde que eu entrei. Pois é, tem o CSA. Não. Não, Birutice não, gente. Peraí. E fazer parceria em Alagoas. É, não. Difícil, né? Né? Nós estamos fazendo aqui com a Tombense. Tá certo? Que é um clube de empresário, por exemplo? Que coloca alguns jogadores? Como que é? A Tombense. Está disputando segunda divisão. É um clube. A Tombense paga toda a alimentação, hospeda, da treinamento, da estrutura, da fisiologia, da fisioterapia. Toda a estrutura necessária. Toda a estrutura necessária. O Atlético paga os salários que já ia ter que pagar mesmo, dos meninos que estouraram, e a comissão técnica é toda nossa. E nós temos gente indo lá ver, está disputando, deve subir agora para B do Mineiro, tá certo? Custa o Atlético... 20 e poucos mil reais por mês, varia entre 22 ou 27 quando entra ou sai jogador, então não tem segredo nenhum. Agora, são jogadores que estão lá, os jogadores deles nós temos participação e o nosso eles passam a ter participação depois de um certo tempo lá, caso sejam vendidos. É, isso geralmente são utilizados, então, os jogadores que estouram a idade de júnior. Exatamente, isso já está acontecendo no Atlético.